direita, 121.9, obrigado, 5247. Livrando via Eco na sua escuta. 5240, boa tarde, táxi autorizado Alfa Juliet, pátio principal, portão 01. Alfa Juliet, pátio principal, portão 01, preciso 5240. Salvador, a noite, tudo bem? Go 1-3-7-5-5-0-0-9-5-0-0. Go 1328, Skunk Identity clear to my arrival, sunset level 060 now. Yes, sunset level 060, my arrival, go 1-5, o controle quem modulou, não copiei. Alfa, vídeo do Alfa. Prossiga, Alfa, vídeo do Gislete, visual com campo já? Visual com campo. Torre agora, 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, Alfa, vídeo do Alfa. Afirmativo Alfa Victor Juliette, vê se mantém a mil pés, reporte curto final, pista 97, 1014 no altímetro, no 014. Ok, o Alfa Victor Juliette, assim que efetuar o pouso, cheque com a manutenção da companhia, ok? Faça um cheque rápido no equipamento no solo, com a manutenção, devido ao forte ar, ok? Ok, agora com Recife, 125, decimal 1, alterno 3325. 25-1-3325, 6741, boa tarde. Boa tarde. Liga Nova Iberalfa, vai seguir tráfego na sua posição de 12 horas, 9 milhas, mantendo 1500, é o Alfa Vitor Juliette. Já está na escuta da torre, sente? Está ciente do tráfego do Alfa Vitor Juliette a 1500 pés, na nossa proa 12 horas, Liga Nova Iberalfa. Afirmativo. Provavelmente vai ser necessário um 360 sobre a rotatória, sente, Índia Nova Iberalfa. Sente, o Índia Nova Iberalfa vai fazer o 360 em cima da rotatória. Atingindo 040, pastor no 7. Tente, pastor no 7. Mantenha 040, aguarde que sua descida. Sim, ativo, tá mantendo. 1941, prosseguindo a aproximação. Torre agora, 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, gol 1941. Estou em Salvador, boa tarde, gol 1941, está a 3 milhas do externo. Gol 1941, reporte passando externo, baixado travado, 1014 no altímetro, no 04. No 04, reporte lá externo, baixado e travado, 1941. 328, agora pro ADTAP. 328, pro ADTAP. Se possível, mantenha a velocidade, sente. Rrrr. Papa Golf, de Salvador para Serra Novembra, Índia Papá, Itapetinga, no estado da Bahia. Vai decolar na pista 17, a curva direita, radial DA 242 Salvador, o Blaney Yankee cancelando na sequência, prosseguindo o visual 45, 045. O nível inicial 80, cumpre o perfil da subida agora, Eval, após Eval, direto à rota solicitada. 5410 o transponder, 198 o controle, 186 está no pátio da Aerostar, Cotege. Reporte Cogine, enquanto na aproximação, aguardando instruções, Alfa Vitor Juliette. Caso de telecomunicação, a final de 3 milhas efetue um 360, ok? Final de 2 milhas efetue um 360 pela esquerda. Bono 941, passou externo, baixado, travado, visual. Livre pouso, pista no zero, 100 graus, com 12 nós ao vento, Bono 941, informa o Charlie 150, sua esquerda, setor norte, não vai interferir nessa aproximação. Gente, livre pouso, Bono 941. O Alfa Victor Juliette tá visual com o bang da Gol na final da 10? Visual, Alfa Victor Juliette. Tá visual com o tráfego? Visual com o tráfego, Alfa Victor Juliette. Tem condições de reduzir e se encaixar como número 2? Afirma. Gente, o Alfa Victor Juliette, retaguarda do bang da Gol, aguarda apenas o estidão no 7 livre para cheque o vento 100 graus com 12 nós, o altímetro no 0 no 4. Afirma. Salvador de Papa Romeo, Índia November Alpha, 1.500 pés na vertical da rotatória. Afirmativo, Índia November Alpha, prossegue final 1.7, altímetro no 0 no 4, é o número 2, vai reportando a final de 4 milhas de Índia November Alpha. Gente, após o 360 que está efetuando, vai prosseguir final da 1.7, reportará 4 milhas fora da cabeceira, é o número 2 para pouso. Salvador, boa tarde, Terra 3660, informação Lima. 3660, voo, aciona identificação, a chegada é a mar, deixa se manter o nível de voo 080. Deixa se manter nível 080, Terra 3660, já voando na Proximari. Força Aérea 2317, vetor para sequenciamento, direita, proa 230, limite nesta proa localizador, desça para 3000 pés, o ajuste 1014. Direita 230, limite ao lock, descendo para 3000, Bono 328, prossiga para 2.000 pés, livre de restrição, ajuste no 014. 2.000 pés, sem restrições, no 014, Bono 2, 2.328. Afirmativo, no 320, está sob vetor para final ILSX8 da pista no 0, curva agora à direita para 060, nesta pro intercepto lock, reparte estabilizado. Direita 060, intercepto lock, voo 328. TAM 3804, desse mantém o 060. 060, 3804. Até o portão 7, autorizado. Voo no 941. Eita, portão 7 no 941. SAR 7201 no Salvador. Guardião 05, informa o tráfego, posição de 1 hora, 500 pés, ao Max 7 Romeu, efetuando sobrevoo sobre a área, entende? Juliette Romeu está atento ao tráfego do Guardião 05, pro do farol da barra agora. Negativo, cara, está atento do tráfego, não está no visual, tá no... não está no visual. Gente, fique atento ao tráfego na sua posição de 3 horas, entende? Com o proa do farol da barra, Max 7 Romeu. Aqui na minha posição de 3 horas, com o do farol da barra, o Guardião 05, faz o Guardião 05. Porém, está antes da barra de parada aí, ok? Ultrapassa, realiza 180 e mantém o ponto de espera, por gentileza. Vai manter o 050. Restrição da carta mantém 050 até ITAP. Após ITAP será autorizado. Rodou, boa tarde. Voo no 924 aqui, 070, sem contato com o Recife. Voo no 924, ciente. Desça até o nível de voo 080. Reduza para 250 nós. Chegada a mais. 1080, já voa com 250. Chegada a mais. Atingiu 3 mil pés, pastor no 7. Ciente, pastor no 7, aguarde para a descida. Vai, Salvador, boa tarde, 566, vai atingir 1806. 3566, redução 250 nós, desça até o 090, chegada é a Mária, sendo identificação. Silêncio 090, já estou mantendo 240, quer que reduza mais isso? Negativo, se necessário, vou pedir que reduza. Negativo. GAN 3804, vetor para sequenciamento, esquerda pro 010. Esquerda 010, o limite? Localizador, reduza para 200 nós, desça até o 040. 040, 200 nós, esquerda 10. Já foi 3193, centro da linha, localização 360, galhão. Tomou, por gentileza? 3193, André. 3193, já temos aprovado o nível 360 para o Galeão, seria o número 2 para a cópia. Escute a Lima, o título 04, só um instante para a cópia, por gentileza. É, já está feita a Lima. Para 2014. Ono 328, autorizado 2000 pés, já parte estabilizado. Gente, 322. Feito o plano, onde teria sido feito o plano? Ou com o órgão que foi coordenada aí a missão no caso. Tá livre. O Alfa Vic Juliette, assim que o tráfego realizar o backtrack, tá livre, ingresso pista no 7, seguindo o mesmo, é ponto de pista livre. Alfa Vic Juliette. Agora. Ingresso a partir da presente, seguindo o tráfego. Força Aérea 2317, como que vai seguir tráfego da Gol, posição de 12 horas, 7.5 milhas, passando 2.500 para 2.000 pés, é um Boeing 738. Negativo, né? Força Vagol, pronto para acionamento? Repostando o plano para táxi. GAN 3804, curve agora à direita na proa 050 para o LOC. 050 para o localizador 3804. Lançamento imediato, aguarde transferência de comunicações, táxi via Alfa, reporte para ingressar via Juliette, tá? Autorizado para o cruzamento imediato do táxi de Verona, táxi via Alfa, reportará para o ingresso do táxi. Solo Salvador, passarelo 2330. Força aérea, posição de 1 hora, 10 milhas, é um eco 110, mantendo 2000 pés com 1805 de grau de speed agora. Ok, a senhora quer que eu reduza mais? Por favor, 1709. É, 100. Força aérea 2317, ao interceptar, reduza para aproximação. Afirmativo, vou reduzir já. O Gol no 328, torre 118, decimal 6. Torre 18 menos, 322. 7201, táxi à direita via Alfa, ingressará na sequência esquerda Juliette, Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, transfira o torre 186, altímetro 1014. Poderia confirmar o POB, por gentileza? Táxi, está autorizado. Bravo via Alfa, após Juliette, bate 1 Índia, no ponto de espera, transfere 286. Nosso POB são 13, 1 no 3 pessoas. 13, copiado, no ponto de espera, transfere 286, 1014, no 014, no último voo. Ponto do ajuste, ponto de espera, transfere para 286, muito obrigado pela coordenação e bom serviço para todos. Nada, boa missão aí. Solo que tiver acionamento, gate 5, vibe 5728. Só um instante, vai passar um P3 da Força Aérea Calda, na sequência será autorizado, 5728. Pode coordenar com o solo, assim que estiver livre, está autorizado. Estimativo 5, para a Calda, autorizado, 5728. Trip 5267 para COP. Prossiga. Aprovado com fins, nível 400, via posição bridge, upper Zulu 16, o resto conforme a rota do plano. Pista 1 no 0, decola, mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Após curva A, direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. 19.8 é o controle, 18.6 a 25.467 no código. Afirmativo, com fins 400. Bridge, upper Zulu 16, decola da 10, 2 mil, 3 milhas, direita da El Leda, bridge. 119.8 é o controle, 286, transponder 5467. 5467, está no portão 01, chame pronto. Está pronto. Plan 3193 para cota. Prossiga 3193. Aprovado o Galeão, nível de voo 360, via posição Bidev, upper November 857, o resto conforma a rota do plano. Pista no zero, decola, mantendo o resto até cruzar 2 mil pés na terceira milha, pós curva direita. Subida da El Leda, após Leda, direto, Bidev. 19.8 controle, 18.614, 5477 é o código, TAM 3.1.3. 5.0, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 3 milhas, é um tráfego de pequeno porte, cruzando agora o 040 para 3 mil pés, ciente? Eu bloqueei o começo da sua transmissão, 3.660, não deixe o tráfego, não adianta, mantém o 70? Eu mantenho. 3660, desce e mantém o 050, contente. Interessar para vocês em Nova Sussana, ok? Estou mantendo parada aqui. 3660, copia o controle. Na sua escuta, todas as últimas transmissões foram bloqueadas, pode prosseguir, por gentileza. 050, desce e mantém, para o lock agora, direita, proa 065. 065 à direita, descendo aos 50 para o lock 3660, obrigado. Força Aérea 23117, torre 118, decimal 6. 160 para 186, passando 7. 3804. 1924, desce e mantém o nível de voo 060, está sob vetor para o sequenciamento, vai curvar à esquerda, proa 360. Esquerda 360, desce para quanto? Que tem alguém aí reportando um incêndio, não sei aonde. Bloqueando todas as mensagens. Estou copiando, comandante. Grato pela informação. 1924 desce, mantém o 060. Esquerda, proa 360, limite ao lock. Esquerda 360, limite ao lock. O Mike Gillette, o meu controle, Salvador. 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Cumpre o perfil da subida Gole, Eval. Após Eval, direto para a vitória da conquista. Controle 119.8, a torre em 18.6. Acione o Core 5462. Juliette atinge 150, 19 milhas de mare. Gente, o Mike Juliette Romeu mantém escuta permanente. 3660, agora autorizado 2 mil pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Pés 2 mil no 014, reportaria estabilizado. 3566, desce e mantém o 070, reduz a 2109. 070, 2109, 5166. 3804, torre 118, decimal 6. 286. O Kilo Quebec Sierra, vai curvar agora à direita na proa 040, limite nesta proa 3 milhas. Direita 040, limite 3 milhas, copiando? Milha, posto curva direita, cumpre o perfil do subido da El, Leda após Leda, Bidev. Bidev intercepta a rota conforme o plano. Controle 119.8, a torre em 18.6. Acione o código 5474 azul 4089. Autorizado, vitória 360. Decola da 10, pode usar 2000, terceira milha, curva direita da El, Leda de 10. Ponto 89, decimal 8, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3660, autorizado 2000 pés, reporte estabilizado. O 3660, descendo para 2000, já está estabilizado. Gente, prossegue agora, aguardando transferência para a torre. Ah, pessoal. Ainda puxa, beleza, ok? Ação de regras, chame o controle. Ok, obrigado. Aprovado para Campina Grande, nível 390. É o número 3 para Copa, só um instante, por gentileza. Ok, nesse... Para o TAC 5728, objeto, POB 151, 3 horas e 15, alterna Salvador. Eu bandeira ainda pode ser, acaba de tocar o solo. Serra, vai manter a frequência do controle, aguardando transferência, proda rotatória, modificada aos 1503. Mantenha 1500 pés, ajuste no 014. Ok, já está falando 1500 pés, 0 no 4, conecta. 3660, torre 18.6. 18.6, 3660, boa. Coro 924, por onde Duna, desça para 2000 pés, segue tráfego da TAM. Posição de 12 horas, 10 milhas, é um Airbus 319. 2000, Duna, segue aeronave. Tá 3804, vento 100 graus com 11 nós, livre pouso, pista no 0, tá 3804. Realizado pouso, tá 3804. 0190 para Aracaju. Na cola pistão no zero, curva esquerda após 2 mil pés ou 3 milhas, que ocorrer primeiro. Cumpre o perfil da subida por Cajama ou após Jama, Caju. Controle 119.8, a torre 18.6, acione 5512. Dois, portão 7, chame pronto para estacionar, boa noite, Arminha. Redução agora, 1909, desça até 2000 pés, ajuste no 014. 190, 2000 no 014, isso mesmo, Arminha. Gente, no setor número 2, temos um embreado da parceria da Cláudia, será autorizado na sequência, azul 489. Negativo, mantenha o ponto de espera, o tráfego já passou externo. São de 12 horas, a 7 milhas, mantendo 500 pés, não vai interferir na aproximação. Bateu. 3566, 2000 pés autorizado, reporte quanto estabilizado. Reporte estabilizado, 3566. Gol 1697, perdido, 090. 1697, desce, mantém o 040. 040, 97. Salvador. 24, reduza para aproximação, chame a torre agora, 18.6, gol 9924. Ficou, piado táxi autorizado via pátio de Índia. No ponto de espera, transfira a torre 18.6, altinto no 014, tem um bom voo, passaria do 2230. Até já. Volta 3804, 3804, até antes da Juliette, aguardando para ingresso, tá 3204. Táxi até antes da Juliette agora, tá 3804. Solo Salvador, eu for sério 2580. Para decolagem, vou precisar que o senhor intercepte agora a final na proa 025, esquerda 025, para interceptar o lock, reduz a 1709. Esquerda 025, reduzindo, tá 3566. Só que a gente não vai precisar mais da DLA. Se chegar alguma coisa pra você, por favor, manter o plano original. Não tô mais tendo contato lá pra falar isso, ok? Tá ok, a última DLA que tínhamos aqui é pra 14h30. Exato. exatamente. É, a gente já fez um novo para os 15:30, mas só cancelado às 15:30. Então, mandou das pessoas 15, eu já estou na guarda de outra costa. Tá, ok. Mesmo que entre em vigor de 15:30, o plano entra com atualização aqui de meia hora antes do sistema. Hora certa 15:08, não haveria problema quanto à decolagem, não. Gente, estou na frente, escuta uma cópia, por favor. X-Ray, Lima, Fox, Trot, 1-2-1, Red, copy. Sandra, Amália, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0. 3-5-6-6, mantém ainda a proa, aguardando novo vetor para interceptar o lock. Mais duas milhas nessa proa. Sistema ativo, aguardando outro vetor, 3566. Visual da Flaps Quebec Sierra. Quilo Quebec Sierra, torre 118, 3566. 8-6, obrigado. Então, o portão aqui, está 3204. O Azul 4089, estacionará uma Airbus da TAM à sua direita, sem interferir no seu pushback, está livre no 9, chame táxi. Quilo Quebec Sierra, reporte vertical da rotatória, altímetro no 0-4. Tartaruga, para a rotatória, pode informar o número de pouso? Então 3660, no solo 08, direita 121.9. 121.9, então 3660. 4x4? Copia. Fono 754, aprovado Campina Grande, nível de voo 390, 390. Via Upper Zulu 10, o resto conforme a rota do plano. Pista 10 decola, mantendo reto até cruzar em 2000 pés a terceira milha. Após curva esquerda, a terceira subida Pucajama, transição Zibar. Controle 119.8, a torre 1.8.6. Acione o código 5511, voo no 754. Ok, autorizado 390, Campina Grande, via Pesolo 10, decola da 10, mantendo o eixo até 2000, a terceira milha. Após, com curva esquerda, perfil da Pucajama Zibar. Controle 198.286 e o trafone 5511, copia 1754. Correto, portão 3, chame pronto, por 754. Maravilha. Paulo Salvador, 3660, mantém táxi aí, Alfa. 3660, o táxi até antes da Juliette, seu portão 10, está ocupado pelo Airbus Companhia, e ainda vai puxar. Tem só um instantinho, a Infaero confirmou o portão 10, aguardando a liberação do mesmo. Gente, mantém a Alfa antes da Juliette, 3660. Portão 2510 para 4. Solo 35267 para o puxo acionamento, portão 01. Gente, aguarde para puxar o 5267. Eu tenho dois traços para puxar no outro lado do pátio e tenho dois traços para a cauda. Uma vez que eu puxe, eu autorizo o seu puxe nessa posição do pátio, eu vou interferir no táxi dos outros dois que estão para liberar o pátio devido à impatibilidade da taxa Alfa entre a Índia e a Juliette. Só um instante, por gentileza. A gente vai aguardar o 5267. Paulo Salvador, papai Roberto Mike Serra Golf. Mike Serra Golf para Serra Novembro, Quebec Uniforme. Aguarde para a cópia no pátio da Bata. 580 da Força Aérea para 4. Desça até 3.000 pés. 200, 3.000 pés, vou no 697. Toma a rota do plano de voo. Decola a pista 10, mantendo a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha. Após esse curva pela direita, perfil de subida é a Gole, Eval, transição Ofito. Controle em 119, decimal 8, atua 118, decimal 6. Acione o código 5411 para o Força Aérea 2580. Autorizado, Brasília 380, Zulu 17, plano. Decola da 10, até 2.000 pés ou 3 milhas, curva direita. Gole, Eval, Ofito. 119.8.718.6 Torre 5411 2580 está no pátio militar e pronto para a partida. 2580, cotejamento correto, partida autorizada, chame táxi nesta frequência, 2580. 80. 98, alterna com 20, com 4 de autonomia para o táxi. 98, confins 4 horas, Azul 4089 copiado, táxi autorizado via Pátio e Índia. Autorizado o táxi até o través do portão 4, aguardando tradição de comunicações. Azul 4089. Reporte no através do portão 4. Pátio Índia até o através do portão 4, reportando Azul 4089. O Gol 924, táxi em frente, seu portão será o 01, porém está ocupado pelo Embraer da Trip. Inicialmente não aguarda a liberação para prosseguir com o seu estacionamento. Até antes da Juliette. Tá, 3193. Haveria a possibilidade de efetuar o pushback um pouco mais a retaguarda?